baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. O sucesso em remix.

sucesso em remix. Banda 007. Jurei nunca te perdoar, mas agora me deparo aqui sentado a repensar. Lutei pra te esquecer, mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo com esse teu jeito mago. Mas do teu amor eu quero o bis, e eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete que é a última vez que tu magoa meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Então promete que é a última vez que tu magoa meu coração, e diz que não vai acontecer outra vez, não. Quase não dormi, pensando em nós dois, no meu quarto, sozinha, sem você. Tudo pra ser impossível, minhas lágrimas caem, querendo o seu beijo em mim. Vivo na solidão, sem ter o fio, fotos pelo chão, tudo faz lembrar você. Imagino você aqui. Júnior Calado de Castanhal, o sucesso em remix. Banda DR7, a máquina do sucesso. Essa noite quase não dormi, pensando em nós dois, no meu quarto, sozinha, sem você. Ser impossível, minhas lágrimas caem, querendo o seu beijo em mim. Vivo na solidão, sem ter o fim, fotos pelo chão, tudo faz lembrar você. Imagino você aqui. Eu desejo cada parte de você. segunda-feira. Júnior Calado de Castanhal, o sucesso em remix.